ver entre uma briga e outra de vocês. Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada. Primeiro, que eu não devia estar aqui. Segundo, você não tinha que ligar pra mim. Mas você ligou e eu atendi. Eu penso não, mas falo sim. Porque não tenho nada a perder.